assassino. Oi, irmão. Vamos morrer aqui. O que que tu vai fazer? Meteu o pé daqui. Cê quer testar? Vem pra se perder, tem mais. Aqui é o vale, carai. Se não chegou, vem, peça em nome do pai, vai. Aqui é o vale, carai. Se não for ligeiro, cai, vai, fica sem, sai, sai. Aqui é o vale, carai. Os moleque é zica e vai achando que tá bom, vai, vai, vai. É o vale, carai, é o vale. Mas quanto vale sua missão? As regras voltaram para nossa solução. Eu sou o vale, carai. Assuma a posição. E o que vale aqui são as leis do mundão. Skitter no beat, o vale é zica. Muito respeito e ao grafite, toma de volta o direito. O vale é cada risco do slip, a cada b-boy que existe. É um muro que a tinta revive. Morrendo pela cena, a vida pela música. Nas suas problemas, não pra quem entende o esquema. Tipo Dalton Russell, tem o plano perfeito. Só os mano eleito. Disposição, daquele jeito. Dá-me licença, na mesma sintonia. Sinta a presença, é válido quem faz a diferença. O vale é meu canto, é pra lá que eu vou. O único lugar do mundo que tem rua do flow. Cê quer testar? Vem pra se perder, tem mais. Aqui é o vale, carai. Se não chegou, vem, peça em nome do pai, vai. Aqui é o vale, carai. Se não for ligeiro, cai, vai, fica sem, sai, sai. Aqui é o vale, carai. Os moleque é zica e vai achando que tá bom, vai, vai, vai. É o vale, carai, é o vale. Mas quanto vale sua missão? Me sinto na obrigação. Se coloca na posição pra ser MC aqui vai ter que manter o padrão. As suas não precisam mentir sobre o que não é bom. Respeito pelo passado é dar o sangue no presente. Se é nós, porque ainda tem tão pouco com a gente. Tá disposto ao ponto de perder dinheiro e mulher pelo confronto. Não, né? Não bota uma fé. Tá na dúvida porque veio pra ser freio de quem é. Não vale. Não durma, não corra. Vão deixar sobras na mesa como oferta sedutora. Fácil de chegar, difícil de sair. Se não sabe onde tá, não pergunte por aí. O vale é meu canto, é pra lá que eu vou. O único lugar do mundo que tem rua do flow. Cê quer testar? Vem pra se perder, tem mais. Aqui é o vale, carai. Se não chegou, vem, peça em nome do pai, vai. Aqui é o vale, carai. Se não for ligeiro, cai, vai, fica sem, sai, sai. Aqui é o vale, carai. Os moleque é zica e vai achando que tá bom, vai, vai, vai. É o vale, carai, é o vale. Cê quer testar? Vem pra se perder, tem. Porque aqui é o vale. Se não chegou, bem, peça em nome do pai. Porque aqui é o vale. Se não for ligeiro, cai, vai, fica sem. Porque aqui é o vale. Os moleque é zica e vai achando que tá bom. Vai, cê tá no vale. Zica no vale, vê se não vacila. Zica no vale, que a minha